dependentes ainda desses anjos? O que é que eu vou fazer ao lado do Cristo de Deus? Com tantas imperfeições que trazemos, eu vou ficar envergonhado de estar ao lado dele, porque no mundo espiritual é diferente daqui. O Cristo mesmo asseverou: no reino dos céus, nada ficará oculto, tudo que é secreto será revelado. Então, os espíritos têm uma percepção dilatada da nossa condição espiritual. Enxergamos o nosso perispírito ainda sem brilho, sem luz, às vezes com algumas imperfeições, trazendo na nossa memória extrafísica os nossos equívocos. E nos envergonhamos muitas vezes da nossa condição. No livro Voltei, o irmão Jacó, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, revela que, chegando ao mundo espiritual, a sua condição ainda era muito diferente dos espíritos nobres. E que vê passar uma senhora cercada de muitas crianças, alçando regiões celestes, esferas superiores que ele mesmo não estava habilitado a adentrar. E nós imaginamos que certamente aquela senhora fora uma mãe dedicada. A missão das mães é extraordinária. O amor, a renúncia, o sacrifício pelos filhos é um grande aprendizado para nós. Então, no mundo espiritual, todos os nossos equívocos, não há como escondê-los. O nosso passado muitas vezes se descortina. À medida que o espírito evolui, nós vemos as nossas encarnações pretéritas e pedimos ao Pai a oportunidade de reencarnarmos, reparando aqueles equívocos, nascendo no mesmo lar de pessoas que às vezes infelicitamos, tendo a oportunidade de receber um filho que ontem prejudicamos. Aquele filho, às vezes, incompreensivo, rebelde, não sem motivos, mas através desse exercício de amor, de paciência, de tolerância, nós vamos conquistando o seu amor. Então, no mundo espiritual, as felicidades ou infelicidades são amplificadas. Nos mundos celestes, ou mesmo na condição espiritual de uma pessoa em paz com a sua consciência, os prazeres, as alegrias, a felicidade, nós não temos nem condição de avaliar, porque os sentidos se ampliam e percebemos outras belezas, o sentimento no seu estado mais puro, o amor que une as almas felizes, a música celeste, a beleza da criação, a visão diferente da vida, porque nós temos olhos diferentes para o sofrimento, vemos o sofrimento como um mal necessário, a depressão como um instrumento que a natureza tem de nos fazer parar e despertarmos para o amor. Até Francisco de Assis passou um ano acamado com depressão, nos diz Divaldo Franco, e foi naquele ano que ele descobriu que a sua missão aqui na Terra não é somente para cantar, para estar nos bares com os amigos ou ir para as cruzadas, mas que ele era verdadeiramente um emissário do Cristo e viveu o seu Evangelho como jamais ninguém houvera vivido antes. Então, a visão do espírita é diferente. À medida que estudamos, daí a importância do estudo permanente, como defendia Allan Kardec, como o próprio Bezerra de Menezes implantou na Federação Espírita Brasileira o estudo sistematizado do Livro dos Espíritos, a necessidade de estudarmos as leis de Deus, porque Deus não castiga, Deus não pune, apenas existem leis divinas, eternas, perfeitas, a nos ajudarem a encontrar a felicidade. Porque na reencarnação, estamos aqui na Terra, evoluindo mais rápido, dando um gigantesco salto, para sermos felizes mais rapidamente. Então, Deus não castiga, Deus não pune. Divaldo Pereira Franco, no seminário, estudando a depressão, exclama: como pode a suprema inteligência castigar a ignorância? Como pode o infinito amor castigar a infantilidade, a simplicidade? Deus não castiga, Deus não pune. Deus ama. Mas apenas tem leis que permitem a cada um de nós experimentarmos algum tipo de sofrimento. Como está exarado no Evangelho as causas atuais e anteriores das aflições. E nós acreditamos pessoalmente que o sofrimento nos é